And left turn. Do not disconnect. Start to refresh the point of the Alfa 2278, Ana, chama e pushback acionamento. Camarada, segue o turno. Tráfego voo no 099, poderia só confirmar o transponder, por favor, é 5554? Confirmo, 5554, voo no 099. Obrigado. Área. Oi, Salvador, boa noite, T3197, pronto para entrar no 0, como número 2. Sim, 3197 como número 2 do quadro. Afirmo. Salve Salvador, boa noite. 3283 Atano, ponto de espera da México. Então, 3283, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter, não no zero, tá? 3283. Voo no 866 no solo, ao 03, libera a direita via Fox, está no controle solo em 121 decimal 1. Direita Fox, 211 para o voo no 866. Salve Salvador, boa noite, voo no 866, libramos via Foxtrot. Voo no 866, livre táxi de Alfa e reporte na Juliette. De Alfa, reportaremos na Juliette, voo no 866. Autorizado, chame táxi, 099. Chama. Próxima Juliette, o voo no 866. Portal 04, voo no 866. Via Juliette para o 04, no 866. Decolado ao 06, achando controle Salvador em 119 decimal 35. 1935, TAN 3283, uma boa noite. 3197, autorizado decolagem, pistola 7, 10, vento 130 graus 059. Decolagem autorizada, tapestina 10 até 3197. Voo no 705, aguarde só um momento no portão 2, a aeronave da companhia vai iniciar aqui o táxi saindo do gate 10, previsão mais 2 minutos. Ok, ele está aguardando então, 705. Para posicionamento 12781. 12781, aguarde 2 minutos no parte 3, você vai iniciar simultaneamente aqui com a aeronave da Gol no portão 2. 12781. Gol no 099 para o táxi, tem 178 a bordo, 2 horas e 50 autonomia, alternando Campinas. Ok, gol no 099, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera 1895, gol no 099. Salvador, voo no 168, boa noite. Voo no 168, trato avistado, segue trem autorizado, pouso, pistão 0, vento 140 graus 049. Repouso no 0, baixar travado, voo no 168. O voo no 705 está livre, pushback de acionamento, chantage. Adesão ataque. O voo 2781 livre, pushback, acionamento, chame táxi. Camarada, 2781. Voo no 099, voando para o estado 0. 1099 é autorizado a alinhar e manter Tijuana 0. Lima T10, voo 1099. Voo 68, no solo, 1-3, direita, via Fox, chame controle solo, 1-2-1-1. Via Fox, 2-1-1, voo 1-1-68. Salvador, gol no 1-1-6-8, na Fox. Gol no 1-1-6-8, assistente livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Vai te chamar lá, vai via Alfa, chama antes da Juliette, 1-1-6-8. 0099, autorizado decolagem, pistola 0, vento 150 graus, 059. Iniciando pistola 0, gol, 1-0-9. Gol 1705, com 138 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 50 autonomia. Cliente Gol 1705, livre táxi à direita, ponto espera da 10, 1895 a torre. Livre táxi, ponto espera da 10, 1895, gol 1705. Para o táxi, o azul 2781, 48 a bordo, 340, alterna Salvador. Azul 2718, ciente, livre táxi pelo pátio 3, principal e Índia, ponto de espera da 1-0-18-95 a torre. Ciente, o azul 2781. Uno 099, decolado ao 05, chama o controle de Salvador em 1-1-9, decimal 35. 0-3-5, 1-0-9-9, boa noite. Boa noite, voo 705. Voo 705, livre decolagem, 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem da 1-0, voo 705. Direto para, confirma. Para o voo 1-1-6-8. 07, portão. Direto para o 07, 1-1-6-8. Muito boa noite, de Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, boa noite, prossiga. Sessões de poste marcador, prosseguiu no set de Alfa Juliette Romeu. Ei, reporte para modificação de regra, Alfa Juliette Romeu. Afirmativo, está presente, se autorizar, prosseguiu no set. Ok, plano modificado então, aos 1-7. Chame na final da 1-7, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Torre, boa noite, Azul 2781. Boa noite, Azul 2781. Após aeronave da Gol, Alinhar e manter, 1 no 0. Coisa 9 da Gol, alinhar e manter 1 no 0, azul 2781. Decolada Zona 9, chame o controle, Salvador, 119, decimal 35. 1935, gol 1705, uma boa. BH Romeu, tem livre pouso na 17, o vento é 150 graus, 049. Passa direto, Romeu. Baixou e travou, de base sinal. 7. Oitona, livre decolagem, 1-0, vento 150 graus, 049. Alfa Juliette Romeu, no solo há uns 2 anos. Qual o local do estacionamento? Andando a 344. Tem livre backtrack, reporte pista livre. Tá bom. Azul 2781, decolado aos 2-1. Chame o controle de Salvador. Em 1-19-35. 1935, azul 2781, pode ir, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3190, final NX3, dá 1-0. Tá 3190, boa, tem livre pouso, 1-0, vento é 1-40 graus, 049. Livre pouso, 1-0, tá 3190. Boa noite, Alfa Juliette, meu. TAN 3190 no solo 26, chame o solo 21 decimal 1, né? 21, boa noite. Solo Salvador, boa noite, TAN 3190, livrou na sua escuta. TAN 3190, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, TAN 3190. Torre Salvador, TAM 3858? TAM 3858. Boa noite. Livre pouso no 0, venta 1, 40 graus, 05 nós. Livre pouso, TAM 3858, informa que perdeu contato com o controle, ok? Ok, ciente. A gente vai informar que é o mesmo. Obrigado. Ok. No solo, aos 35, chame o solo, 21 decimal 1. 21, 3858. Solo, tá 3858, Librão. 3858, Alfa Juliette, cordão 2. Alfa Juliette pro 2, tá 3858. 8, Rio Altan 3258. Prossiga. Não é uma dúvida aqui, quando a gente se aproxima para Salvador, a gente sempre pega uma proa direta, alguma coisa, e nunca consegue. Queria saber se está tendo algum trabalho em relação às companhias aéreas, junto aos controladores de Salvador, quanto à nossa política nova de economia de combustível, essas coisas. Acho que o controlador 58, a informação é complicada, porque depende do controlador da PP. E realmente tem uma instrução que pede que os controladores de Salvador não agilizem os tráfegos. E infelizmente não é do nosso poder, na verdade é acima da gente. A gente infelizmente só obedece ordem. Entendi. Obrigado. Salvador, voo 2043. 2043, pronto, copy. Pronto. 043, Torre Guarulhos, 360, perdão, 160, decola, 610, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, ótima. Controle Salvador, 120, correndo, 11935, transformando em 5572. Eu entendi o gol 2043, Guarulhos aprovado, 360, Vianteiro Zuluno 0, decola da pista 10, curva à direita da El Leda, controle 11935 e o transponder 5572, confirme? 2043, cotejamento correto, após Leda, voa Motiva. Após Leda, Motiva, gol 2043. Conhece, é pronto. Vamos lá, pronto, Salvador, boa noite, 3662, estabilizado para o portão final. T62, livre pouso na 10, vento é 150 graus, 049. Livre pouso, pista no 0 para 3662. Alfa Solo 49, chame o Solo 21 decimal 1. 21 ouro, confirma. Solo Salvador, TAN 3662. TAN 3662, Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 3, TAN 3662. O 2043 está na 7. Pushback acionamento. O 2043 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, o 2043. Confirme para o B. 181, 181. 0413, a parte principal, tá aqui pro Índia, ponto de espera, zona 0118, nosso 5 que é legal na 018. Salvador, boa noite, voo 2043, espera que estão no zero. Voo 2043, livre decolagem, no zero, vento 150 graus, 049. Livre decolagem, estão no zero, voo 2043. 043, decolado 59, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. Vai chamar 235, obrigado. Boa noite, Oxanã, 6310, sinal 9010. Oxanã, 6310, boa noite. Tem livre pouso na 0, vento é 1 a 50 graus, 04 nós. Livre pouso na 0, 6310.